cósmica, todas as cores da cauda do pavão. Penas no frenesi instantâneo, como pausa pro almoço na estrada de tijolos amarelos, tipo se eu virasse tudo. Zen oceânico, solitude com tons vulcânicos. Erupção atintelava onde grafites viram portais, como as harpas douradas, juro que notas espaciais mais sensíveis que as teorias que ficaram na gaveta quando encontrar a prática. E aula de sentir devia ser essencial. Vibes não param como ondas numa praia dentro da concha. A casa que virou nave, flores que brotam no verão fora do tempo da estação. Insaciável, folclórico, extasiável. Gorjala gigante como Gojira, raios de Macunaíma, ninguém vê. Todas as cores de um camaleão, a camuflagem que camufla a explosão. Na teia de aranha muitos caem, poucos saem. Expectativas que morrem como 47 ronins. Aroma de sakura caminhando em um parque na altura das nuvens, perto de onde nascem as flores. Vendo tudo que acontece pequeno perante o universo gigante, como eu sou por dentro. Agora entendo bem o momento. Terei beijo, tapear e cu. Não tô mais preso na matrix de corações gelados como iglu. Talvez Ralph tenha sido detonado. Escute a melodia do universo, todos códigos que podem ser decifrados agora. A vida é caixa de Pandora, tudo pode acontecer. No concreto quebrado eu vi um lótus crescer. Em meia cacos no espelho eu vi um monstro nascer. No carnaval do tempo eu vi a lua descer. A vida é caixa de Pandora, tudo pode acontecer. No concreto quebrado eu vi um lótus crescer. Em meia cacos no espelho eu vi um monstro nascer. No carnaval do tempo eu vi a lua descer. E cada onda do mar vira eterna.